Eu vou fazer novamente um teste. Alô, por favor, novamente. Se estão ouvindo, avisem pelo chat. Sim, estão todos ouvindo. Então podemos ir? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria avisar em primeiro lugar que a aula passada não foi colocada online ainda, porque o nosso webmaster, o Silvio Grimaldo, que estava morando na França, mudou para o Brasil esta semana, está todo atrapalhado, mas durante a próxima semana ele colocará, durante esta semana ele colocará a aula online normalmente. E eu coloquei aí para vocês um texto que já estava aí desde a semana passada, que é o texto do Robin Phillips, sobre a Escola de Frankfurt. É um texto muito simples, puramente jornalístico, e malgrado uma ou outra imprecisão de detalhe, ele dá uma ideia aproximada do que se trata. Embora trate da coisa num tom assim, puramente polêmico, tá certo? Não descritivo, eu acho que, pelo menos para quem não conhece nada a respeito, é uma boa introdução, não deixa de ser. Agora, o ponto que eu desejaria salientar quanto à Escola de Frankfurt é que ela toda tem a característica de ser, vamos dizer, filosofia negativa, filosofia puramente crítica, né? Quer dizer, nunca propõe absolutamente nada, se baseiam muito na ideia do Hegel, do trabalho do negativo. Eles acham que a força agente na história é sempre negativa, é sempre destrutivo, e que o positivo de algum modo aparece sozinho. Esse é um pressuposto que jamais foi confirmado e nem vejo como poderia ser, né? Eu penso, por exemplo, como você poderia gerar uma criança negativamente, ou alimentar-se negativamente, ou crescer negativamente. Quer dizer, uma ideia um pouco forçada, mas que se explica em parte, vamos dizer, pelo estado de espírito profundamente depressivo que caracteriza todos os membros dessa escola, a começar pelo Max Horkheimer. Eram todas pessoas que estavam desiludidas com a civilização europeia, desenvolvido, desiludidos com o comunismo soviético, desiludidos com tudo, tá certo? E que decidiram espalhar pelo mundo o seu estado de espírito negativo, quer dizer, uma coisa realmente corrosiva. E eu tenho a impressão que toda a filosofia da Escola de Frankfurt se explica pelo simples estado emocional dos seus membros. Curiosamente, eles absorveram muito da técnica nietzschiana de remeter os problemas filosóficos a estados emocionais, quer dizer, explicar escolas filosóficas ou correntes ou ideias pelo estado emocional que as produziu. O que, evidentemente, sempre faz sentido de algum modo, mas na maior parte dos casos não é necessário. E transfere a discussão de uma área que já é um pouco problemática para outra que é puramente conjetural e, portanto, muito mais problemática ainda. Quer dizer, que se eu não posso discutir uma ideia nos termos em que ela se coloca, sendo que esses termos, pelo menos, estão escritos e documentados, eu terei muito mais dificuldade em discutir o suposto estado emocional que eu estou conjeturando por trás disso, de modo que a discussão aí se torna cada vez mais deslocada e não leva a parte alguma. Quer dizer, tem sempre, vamos dizer, uma finalidade depreciativa e pejorativa. Toda esta onda, por exemplo, de biografias pejorativas que surgiu a partir dos anos 60, 70, e que eu não sei se isso ainda é moda. Tudo isso é um resultado da Escola de Frankfurt, né? Vocês não podem esquecer que nas relações humanas A pessoa que tem má vontade e sentimentos ruins, ela leva uma vantagem sobre as outras pessoas. Né? Quer dizer, é mais fácil você contaminar as pessoas com o seu mal-estar, com o seu negativismo, do que você conseguir reunir pessoas e organizá-las para uma tarefa positiva. Né? Além disso, o elemento psicopático que existe em tudo isso tem de ser considerado. Quer dizer, pessoas que tomaram como finalidade das suas vidas, né, espalhar um estado de espírito negativo contra toda a civilização, contra praticamente tudo o que existe. Aliás, Karl Marx usava a expressão, a crítica implacável de tudo quanto existe. Não é isso? É evidente que fundaram suas vidas numa decisão gratuita, porque não há como fundamentar filosoficamente isto. É isso. Quer dizer, qual seria, vamos dizer, o fundamento, a razão filosófica de eu fazer uma crítica implacável de tudo quanto existe? Né? Para isso eu tenho que me colocar, evidentemente, acima de tudo quanto existe, né? E julgar o universo como se eu tivesse um outro universo para usar como termo de comparação. Quer dizer, isso é uma revolta contra a simples existência, contra a simples realidade, tá certo? E como tal, só pode ser entendido como, vamos dizer, uma pose. E uma pose que resulta não de uma atitude, embora ela seja em si mesma uma atitude filosófica, ela não resulta de uma atitude filosófica, e sim realmente de um estado de espírito. De modo que a técnica que eles muito usaram, que aprenderam também com Nietzsche e com Freud, em parte, de explicar ideias e correntes filosóficas por um estado de espírito geralmente neurótico ou psicótico e tal, os primeiros que exemplificam isso são eles mesmos. Né? Isso quer dizer, a biografia desses indivíduos mostra, evidentemente, personalidades altamente conflituadas, tá certo? E repletas de sentimentos negativos e de atitudes negativas. Né? A primeira atitude negativa que a gente observa, e que até o Rolf Wiggershaus, na história que ele escreve da Escola de Frankfurt, que é uma obra simpática à Escola de Frankfurt, ele não deixa de assinalar os elementos bastante doentios que havia na convivência desses indivíduos. A começar pelo fato de que o fundador da coisa, presidente, ele não foi bem o fundador, mas foi o chefe da escola durante mais tempo que qualquer outro, foi Max Horkheimer. Max Horkheimer pagava salário, embora fosse o instituto tivesse muito recurso, pagava salário de fome a todos os seus colaboradores e os explorava, quer dizer, levava a ideia da exploração capitalista até um nível caricatural, não é isso? O que não é uma coisa normal, não é normal nem que um capitalista faça isso, quanto mais um anticapitalista. Não é isso? Então, além disso, uma série de condutas estranhas que você vê, né, de pessoas realmente atormentadas, com dramas morais que transcendem a sua capacidade de resolver. Se você estuda, por exemplo, a biografia de Georg Lukács, que foi um dos pais fundadores desta coisa, você vê que Lukács, a vida inteira, nunca foi capaz de resolver realmente o problema das relações entre um filósofo e o establishment comunista. Quer dizer, ora ele se colocava como um heterodoxo, como um dissidente, e ora se colocava como um verdadeiro escravo, servil, um puxa-saco. Você vê que a pessoa não, ele realmente não sabia o que fazer com relação a isso. Dito de outro modo, quando você vê que a situação existencial do indivíduo transcende o seu horizonte intelectual, então é bem provável que tudo aquilo que ele tenha a dizer sobre tudo o mais está gravemente gravemente prejudicado, tá certo? Então, a ideia da crítica radical de tudo quanto existe coloca o indivíduo, então, acima de tudo quanto existe e faz da sua mente e da sua imaginação um padrão de medida para julgar a realidade. Então, ora, isso coloca um problema terrível. Desde a minha juventude, eu percebi o seguinte, que a normalidade e a sanidade não são coisas que você receba de graça e que você tenha por mérito de nascimento. Elas são uma conquista, sobretudo quando você vive num meio, num ambiente que tem uma influência constantemente neurotizante. Então, conquistar e manter a sua normalidade, a sua sanidade, a sua, por assim dizer, a sua centralidade, o seu equilíbrio, é uma obra difícil e você tem que investir nisso. E, evidentemente, a primeira condição para isso é que o indivíduo não se coloque a si mesmo como juiz e padrão de medida de todas as coisas. Se você fez isso, você já escapou, você já está fora da realidade e você colocou a sua imaginação ou a sua autoimagem acima do universo inteiro. Então, esse tipo de proposta, esse tipo de ideia, ele emerge de uma fonte que já é doente e transforma, de certo modo, a doença num padrão de julgamento. Então, é claro que em toda a sociedade, as pessoas que estão mais doentes e mais inadaptadas e que se mostram mais incapazes de manter uma posição razoável na sociedade são as que têm mais raiva da sociedade. Tá certo? E o indivíduo pode continuar sentindo isso, mesmo quando objetivamente ele já conquistou uma posição muito boa. Ele pode ser um professor universitário, pode ser até um ministro de Estado, mas por dentro ele ainda se sente, tá certo? Abaixo da situação e vai então expressar toda a sua raiva sob a forma de uma elaboração filosófica. Elaboração filosófica aqui, a coisa mais importante no julgamento de uma filosofia é você ver se ela tem em si mesma o padrão do seu fundamento, a garantia do seu fundamento. Ou seja, ela se fundamenta a si própria. Aliás, a filosofia é fundamentar-se a si própria. A filosofia é a tentativa reiterada de encontrar um pensamento que se autofundamenta, ou seja, que tem dentro de si mesmo as suas próprias razões, a sua própria explicação, tá certo? E o seu próprio padrão de inteligibilidade. Por exemplo, quando você estuda Aristóteles, você não precisa recorrer a um outro filósofo para explicar o que Aristóteles está dizendo, porque ele se explica, ele dá o fundamento que está dizendo e chega até, por assim dizer, o limite da possibilidade da inteligência humana naquela situação. Quer dizer, você não precisa pedir a um outro que justifique o que Aristóteles está dizendo. Quer dizer, em máxima medida, ele é autojustificado. Claro que essa autojustificação nem sempre precisa ser totalmente elaborada pelo próprio filósofo. Ele pode se apoiar numa corrente anterior que ele subscreve e que, portanto, ele absorve dentro do conjunto do seu pensamento. Às vezes é perfeitamente lícito fazer isso. Quando você estuda os escolásticos, por exemplo, você vê que eles comungam de uma série de premissas comuns que não é possível que cada um tenha que justificá-las de novo. Tá certo? Mas ele tem uma fonte explícita, uma fonte clara, declarada, né, do fundamento do que está dizendo. Agora, quando uma filosofia deixa você no ar, deixa você com interrogações que ela própria, interrogações fundamentais, tá certo? Que ela própria, ou nem chega a formular e nem elabora, mas da resposta das quais depende o entendimento dessa própria filosofia, então você está lidando com um produto patológico do espírito humano, evidentemente. Tá certo? E, com relação a toda essa corrente, a começar pelo próprio Karl Marx, né, a proposta da crítica radical de tudo quanto existe não tem justificação possível. E, mais ainda, ela não é sequer discutida. Esta ideia é tomada como premissa. Essa é a premissa arbitrária. Quer dizer, eu vou fazer a crítica de tudo quanto existe, eu vou colocar todo mundo contra tudo. E se você perguntar por quê? Por que devemos fazer isto? Vamos problematizar isso aí. Isso não acontece. Você não vê, em parte alguma, nenhum deles tentando justificar essa atitude. Quer dizer, essa atitude é com a premissa, é um ato de fé. Tá certo? Nem um ato de fé, é um ato de vontade, é uma imposição. Tá certo? Então, é claro, nesse caso, você já sabe desde o início, você está lidando com uma filosofia deficiente. Portanto, uma filosofia que terá de ser explicada, não por ela mesma, mas por algum outro quadro de referência. Por exemplo, a psicologia ou a psicopatologia. Então, é claro que o indivíduo que começa a estudar filosofia e lê, por exemplo, sei lá, os livros de Herbert Marcuse ou Theodor Adorno, é claro que ele vai ficar impressionado com isso, porque você tem ali uma riqueza de ideias e de sugestões, são pessoas de altíssima cultura, tá certo? E que às vezes tem até aqui ou ali um ou outro lance de gênio. E dificilmente o estudante vai chegar ao ponto de ele perguntar, mas qual é o fundamento de tudo isso? Por que esta filosofia está sendo elaborada? Qual é a força motivante por trás e qual é a justificação que essa motivação apresenta? E quando o estudante salta sobre essa etapa, então ele está lendo não filosoficamente uma obra de filosofia, porque a filosofia é sempre e sempre a busca do fundamento, a busca da inteligibilidade, tá certo? A busca da justificação, de alguma maneira. Se você salta sobre o problema da justificação, se você ignora a questão por que este problema é um problema e por que eu devo me interessar por ele, ou por que qualquer pessoa deve se interessar por ele, se você salta sobre isto, então a leitura que você está fazendo não é filosófica de maneira alguma, por mais elementos ou artifícios filosóficos que você use no decorrer da exposição. Você vê, por exemplo, esta é uma crítica que não se pode fazer, por exemplo, à escola analítica. A escola analítica sempre procurou justificar o que estava fazendo de alguma maneira. Quando eles dizem assim, eu vou tratar de problemas da linguagem porque eu acho que todos os problemas filosóficos, no fundo, são problemas de linguagem. Bom, ele está apresentando uma razão fundamental desde que ele possa justificá-la, né? Eu creio que essa premissa é errada, tá certo? Mas você não pode dizer que ela deixa de ser um. Não pode dizer que ela não é um fundamento de algum modo. Mas no caso da escola de Frankfurt, e aliás, no caso de todo o marxismo, né, a ideia que está no fundo, que é a ideia da crítica radical de tudo quanto existe, não tem justificação e não é problematizada. Aliás, ela é raramente expressa, né? Então, de vez em quando, um deles fala disso, mas não existe nenhum escrito em toda a tradição marxista, incluindo a escola de Frankfurt, que explique por que devemos fazer a crítica radical de tudo quanto existe. Então, é claro que então se trata de uma elaboração por meios filosóficos, tá certo? Que toma como ponto de partida uma premissa filosoficamente inaceitável e que, aliás, não é filosófica de maneira alguma, é apenas uma atitude pessoal. Quer dizer, eu estou revoltado com tudo, tá certo? E vou raciocinar como se a minha revolta fosse o fundamento de todo o conhecimento possível, né? Então você vê que há uma desproporção enorme, tá certo? Entre a presunção dessas filosofias e a sua absoluta falta de justificação. O que quer dizer que, se por um momento nós voltamos contra ela própria, a sua própria premissa da crítica radical, praticamente nada ali sobra, porque nada está justificado, nada tem fundamento e é apenas, tudo aquilo é apenas, vamos dizer, uma transposição de uma emoção pessoal em linguagem aparentemente filosófica. Então, bom, eu vou ler uns pedaço aqui do texto do. Estão pedindo aqui uma interrupção por motivo técnico. Eles pediram para eu diminuir a resolução do vídeo, para eles conseguirem acompanhar melhor a aula. Sim. Você precisa diminuir. Então faça isso. Então, retomando. Você veja, a própria profusão de novidades que aparecem em filosofia no mundo acadêmico é uma coisa que, altamente desorientadora, porque, na medida que você tenta acompanhar essas coisas e que você acha isso importante, vamos dizer, seja para a sua formação acadêmica, ou seja, para você se sentir mais ou menos orientado no mundo contemporâneo, você entra numa espécie de caos inabarcável, tá? E você se enreda, vamos dizer, no estudo de cada uma dessas filosofias, você perde, às vezes, o que é o centro vivo mesmo da atividade filosófica, que é a busca da fundamentação. Então, e note bem, existe uma articulação muito sutil, mas indispensável, entre o que é a busca filosófica, a busca do fundamento, e o que é a busca da sua normalidade e centralidade. Quando eu digo centralidade, eu quero dizer o seguinte: é uma personalidade organizada em torno de uma consciência. Ou seja, é uma consciência que está no centro e que é capaz, vamos dizer, de abarcar todo um horizonte com todas as suas contradições, com todas as suas dificuldades e permanecer mais ou menos orientado no meio daquilo, seja mediante o exercício das suas faculdades mais altas, seja mediante a modéstia de reconhecer que existe um limite e que você não pode saber tudo. Então, eu vejo que entre os estudantes de filosofia em geral, e não só no Brasil, a preocupação com a atualidade, a preocupação com a atualização, predomina muito sobre a preocupação com a centralidade e a normalidade da inteligência. Bom, eu recebi um aviso aqui do Ronald Robson que eles iam fazer um programa que eles chamam de True Hangout Speak. E que hoje ia ter uma entrevista com o próprio Ronald Robson. Eles tinham marcado inicialmente para um horário que coincidia com esta aula, mas depois mudaram e será à meia-noite do Brasil. Então, ótimo. Então, pelo menos eu posso assistir. Muito bem. Então, esperando que não haja novas interrupções, vamos tentar retomar essa coisa. Você vê, o exercício da filosofia no quadro acadêmico é uma atividade puramente profissional, onde quem a exerce não é uma pessoa inteira, é apenas um papel social que você está desempenhando e que tem que atender os requisitos daquela comunidade profissional. O indivíduo ser capaz de fazer isso aí, mantendo, se dedicar a essa atividade, mantendo a sua centralidade, conservando a autenticidade da sua própria voz pessoal e da sua consciência pessoal, é muito difícil. Tá certo? Isso não se consegue sem conflito. Se você estuda, por exemplo, a vida de Erich Fröhlich, tá certo? Do Rosenstock, você vai ver que esse pessoal vivia em conflito permanente com a estrutura da sua atividade profissional, que evidentemente não acompanhava os movimentos da sua consciência interna. É uma situação muito diferente da que tinha, por exemplo, um Leibniz ou um Pascal, que não tinham satisfação nenhuma a prestar a nenhum chefe de departamento, tá certo? Ou a nenhum círculo profissional e que estavam, portanto, capacitados para filosofar sempre desde o centro e do topo da sua consciência, tá certo? E, para isso, forjar a linguagem pessoal necessária para expor os pensamentos pessoais que lhes ocorriam. Agora, quando você tem de atender a demanda de toda uma comunidade profissional, muito bem, você pode fazer isso direitinho, mas dificilmente você conseguirá fazer isso desde o centro da sua consciência, o que é o problema filosófico fundamental, meu Deus do céu. Quando eu defini a filosofia como a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, foi exatamente isso que eu tive em vista. E de onde eu tirei essa definição? Eu não tirei da minha cabeça, eu não digo que a filosofia é isso porque eu acho que ela deva ser isto. Eu obtive esta definição nem sequer por um meio filosófico, mas por um meio científico. Quer dizer, descrevendo o que os filósofos universalmente reconhecidos fizeram efetivamente ao longo dos tempos. Existe uma série de atividades que nós exercemos com meios filosóficos e com técnicas criadas pela filosofia, mas que nesse sentido não são propriamente filosofia, né? São impropriamente, são filosofia de certo modo, segundo Guido. Mas se você perde o fio da meada, você perde a centralidade da coisa, você perdeu tudo. Quer dizer, em troca de quê? Em troca de uma profissão que nem vale te dar tanto dinheiro assim, né? Quer dizer, nem tanto dinheiro e nem tanto sucesso, tá certo? Então, isto, vamos dizer, este problema acomete sobretudo as pessoas que se interessam pela escola analítica, porque a escola analítica é um oceano, eles não param de produzir coisas, são discussões que não acabam mais, e que para você acompanhá-las, você tem de fazer emergir profundamente no vocabulário, naquela atmosfera e tal, mas o ganho disso, em termos de consciência, é muito reduzido, tá certo? Então, simplesmente não vale a pena, né? Nesse sentido, até um confronto com a escola de Frankfurt vale mais a pena. Porque, qualquer que seja o caso, a escola de Frankfurt está falando de problemas reais, problemas que existem não só para a comunidade acadêmica dos filósofos, mas problemas que afetam a vida da humanidade em geral. Então, isso quer dizer que um confronto com ela sempre acaba sendo útil de alguma maneira. Então, vamos ver se eu consigo achar aqui o texto do Phillips. Ah, está aqui. Então, diz ele o seguinte. Na Grécia Antiga havia uma escola de pensadores conhecidos como sofistas, os quais se orgulhavam da sua capacidade de provar teses impossíveis. Alguns sofistas até ofereciam seu serviço em eventos públicos, onde plateias fascinadas tinham a oportunidade de ver como é que eles faziam para provar proposições que eram obviamente falsas. O sofista Gorgias, século IV a.C., por exemplo, inventou um engenhoso argumento para provar que, na verdade, nada existe e que, mesmo se algo existisse, não se poderia conhecer, nada se poderia conhecer desse algo. Gorgias argumentava ainda que, mesmo se algo existisse e se pudéssemos ter algum conhecimento desse algo, tal conhecimento não poderia ser comunicado aos outros e, mesmo se algo existisse e pudesse ser conhecido e comunicado, não haveria nenhum incentivo para comunicar algo desse conhecimento para outras pessoas. Seria bom que semelhante sofista tivesse existido somente entre os gregos antigos. No entanto, o século XX conheceu um pensador cujo absurdo rivalizou e até mesmo superou tudo que os sofistas produziram. O nome dele é Herbert Marcuse, 1898-1979, o guru da contracultura dos anos 60. Bom, muito bem, o paralelo com os sofistas é válido do ponto de vista técnico, porque, de fato, muitos dos procedimentos argumentativos da escola de Frankfurt e de Herbert Marcuse em particular, são sofísticos no sentido técnico do termo, quer dizer, eles correspondem àquele elenco de argumentos sofísticos que já está registrado por Aristóteles. Isso é verdade. Porém, a finalidade com que os sofistas e a escola de Frankfurt exerciam sua atividade é completamente diferente. Quer dizer, os sofistas eram eminentemente profissionais em busca de um público ao qual pudesse vender o seu serviço. Esse público era constituído das classes altas de Atenas, cujos filhos eram virtualmente candidatos a algum cargo na política. E, portanto, a aquisição da capacidade de discussão era importante para o exercício profissional deles. E os sofistas, por sua vez, para se impor como professores dessa técnica, eles tinham que mostrar uma capacidade argumentativa, pelo menos capaz de deslumbrar ou de desnortear a plateia. Então, a finalidade era mais, vamos dizer, uma espécie de exibicionismo propagandístico do que qualquer outra coisa. Mas no caso da Escola de Frankfurt, não, eles não estão fazendo isso nem por um diletantismo, nem por um exibicionismo. Eles têm um objetivo, tá certo? E para entender esse objetivo, é necessário ver que eles participaram na juventude do movimento comunista, ou de qualquer movimento, ou pró-comunista, e arriscaram nisso, vamos dizer, muito da sua saúde mental e do seu equilíbrio, e de algum modo se deram mal, mas não queriam desistir completamente. Vamos dizer, a crise interna do marxismo é o ponto de partida da Escola de Frankfurt. E o marxismo, evidentemente, não se destina apenas a deslumbrar a plateia. Ele visa um objetivo muito, muito claro, quer dizer, quer fazer uma revolução mundial e quer entregar todo o poder a uma organização específica, que é o Partido Comunista, fundado, né, na Primeira Internacional pelo próprio Karl Marx. Então, há um objetivo prático a ser atingido e esse objetivo é de longuíssimo prazo. Então, quer dizer, a responsabilidade que eles colocam nisso é imensamente maior do que aquela que os sofistas colocavam no exercício da sua tarefa. Então, evidentemente, eu não sei se o Robin Phillips usa esse paralelo com os sofistas só para fins polêmicos, quer dizer, ele quer falar mal. Todo mundo sabe que a palavra sofista tem uma acepção negativa, então chamar o camarada de sofista, você já está rebaixando de cara. Não sei se o objetivo dele foi só este, ou se ele está realmente dizendo que os procedimentos argumentativos dessas pessoas, e de Herbert Marcuse em particular, coincidem com a sofística tecnicamente. Qualquer que seja o caso, existe uma analogia e não uma similitude efetiva. Quer dizer, a analogia é uma mistura de semelhança e diferença. Então, tem a semelhança do ponto de vista técnico, mas tem a diferença do objetivo. Ora, o que eminentemente define uma filosofia é o seu objetivo, quer dizer, onde ela quer chegar, quais são as perguntas fundamentais que ela responde, o que ela está propondo no fim das contas. Então, neste segundo sentido, o paralelo não funciona de maneira alguma. Quer dizer, se o ponto de partida dos sofistas era, vamos dizer, um desejo de sucesso profissional, o ponto de partida da Escola de Frankfurt é um problema seríssimo, um problema existencial grave, que é justamente a crise interna do marxismo. Esta crise começa, sobretudo, com a Segunda Guerra Mundial, já expliquei isso aí, que havia em todo o movimento comunista a expectativa de que o proletariado não iria compactuar com guerras imperialistas criadas pela burguesia, tá certo? E em toda a Europa, o que se viu foi, ao contrário, foi um entusiasmo nacionalista, um entusiasmo patriótico enorme, sobretudo no proletariado. Você vira mais tarde, quando surgem os movimentos de tipo fascista ou nazista, quer dizer, basicamente nacionalistas e patrióticos, né? Hoje, por exemplo, sabe-se que o Partido Nazista se construiu sobretudo na base das contribuições da classe proletária. Quer dizer, o grosso do dinheiro do Partido Nazista vinha do proletariado. Agora, você imagina o que que isso representa para um comunista daquela época, que era, por definição, um internacionalista. Alguém que julgava que todo patriotismo era o inimigo fundamental da revolução, pois o patriotismo, segundo eles, representava apenas o interesse das várias burguesias nacionais. Imagina o que que isso representava, então, como choque, tá certo? Como impacto cognitivo para essa gente, tá certo? Ou seja, tudo aquilo no qual você havia depositado a sua vida, a sua esperança, de repente era totalmente desmentido pelos fatos. Ou seja, o pessoal da Escola de Frankfurt admitiu, desde o início, que havia algo de errado na teoria marxista, mas não nos seus objetivos. havia um engano no que diz respeito à descrição da realidade e, portanto, havia um erro de estratégia, e esse erro de estratégia precisava ser corrigido de qualquer maneira. Então, o impulso de salvar o marxismo da sua crise foi o que motivou toda esta gente. Mas é o caso de perguntar até que ponto eles acreditavam que aquilo que eles estavam salvando valia a pena, né? Ou, perguntando de outra maneira, até que ponto eles eram marxistas mesmo, né? Esta é uma questão que ninguém respondeu até hoje. Quer dizer, você vê quais são os pontos de concordância e de divergência entre a escola de Frankfurt e o marxismo que a antecedeu. Você vê que só há realmente um ponto em comum, e esse ponto em comum é a ideia da crítica radical de tudo quanto existe. Né? Ou seja, eles não aceitam a descrição marxista da economia, eles não aceitam, vamos dizer, o proletariado como agente fundamental da revolução, eles não, a própria teoria da luta de classes como motor da história. É claro que eles aceitam que a luta de classes existe, mas ela não é um motor decisivo da história, o motor é outro, tá certo? Então, eles rejeitam um monte de coisa, mas eles conservam o desejo da revolução e o desejo da destruição de tudo. Quando eu digo desejo da destruição, você não pode esquecer que Karl Marx, ao longo de toda a sua obra, praticamente nada escreveu sobre como seria o socialismo. Ele acreditava que o socialismo surgiria da praxis, quer dizer, da prática revolucionária em si mesma, e que, portanto, não precisava fazer planos, não precisava delimitar metas nem coisa nenhuma. Vagamente, ele define o socialismo como o poder de Estado na mão dos proletários, mas qual é a forma específica desse Estado? Quer dizer, qual é o conjunto de leis? Quais são as organizações em que o Estado, os instrumentos de ação do Estado, e que é essa ação propriamente dita? Sobre isso ele diz muito pouca coisa, né? Então, o que já mostra que o impulso negativo, o impulso da destruição, predominava de algum modo. E este impulso se torna ainda mais extremo no caso da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque se tratava de intelectuais que estavam, de algum modo, isolados do movimento proletário. Então, sentiam-se excluídos da história, porque a história os havia ludibriado. A história havia prometido uma coisa e veio outra. E sentiam-se também deslocados do próprio movimento comunista, porque eles não eram proletários, eles não eram militantes, eles eram intelectuais acadêmicos, né? Ora, nós sabemos que, por exemplo, em Lenin existe um forte preconceito contra os intelectuais, né? Os intelectuais são, na perspectiva leninista, são considerados elementos de classe média. E a classe média, no entendimento marxista-leninista clássico, é uma classe ambígua, pelo simples fato de ser média. Quer dizer, ela em parte está ao lado do proletariado, mas ela em parte é servidora da burguesia. Então, a classe média não é confiável e os intelectuais, portanto, não são confiáveis. Tá certo? Então, o indivíduo, sabendo que a história se voltou contra ele e que os seus próprios companheiros de ideologia, companheiros no sentido mais vago possível, os veem com desconfiança e os desprezam, né? Então é um ponto de partida realmente muito negativo e muito deprimente, né? E mais ainda, não se pode esquecer que dos membros da escola, membros fundadores da escola de Frankfurt, quase todos eram judeus e haviam recebido alguma formação religiosa judaica no início. Então, como converter esse mundo teológico judaico numa ideologia da revolução? Isso não é um problema fácil de você resolver. Você vê que alguns desses filósofos, especialmente Georg Lukács, né, no início, ele teve interesses teológicos profundos, quer dizer, ele estava, por assim dizer, em busca de Deus, de algum modo, tá certo? Mas, veja, A busca de Deus, vamos dizer, no contexto judaico, não é só a busca de Deus. O sujeito tem que encontrar um Deus e tem que encontrar, de algum modo, a confirmação da missão profética de Israel. E então você tem um trabalho duplo, né? Não se trata somente de acreditar em Deus, mas de acreditar que Deus falou a um povo em especial e que esse povo tem uma missão, tá certo? Então, eu acho que a tendência, vamos dizer, de transferir de algum modo, né, a missão profética desde o povo judeu para uma classe revolucionária, isso é nítido em Karl Marx, quer dizer, ele coloca o proletariado como se o proletariado fosse o povo eleito, coloca o proletariado no lugar do povo judeu, tá certo? E os frankfurtianos não poderiam mais nem colocar o proletariado. Então sobrou o quê? Sobrou um povo profético vazio, que não pode ser definido. Ou seja, o povo eleito não são mais os judeus, mas também não são os proletários. Tá certo? Então, quem são, afinal de contas? Só sobra uma resposta: somos nós mesmos. Tá certo? Então, isso quer dizer que toda a concepção, vamos dizer, da escola de Frankfurt está baseada na ideia de que eles, aquele grupo em particular, tem uma missão profética. Essa missão, por sua vez, não se define por nenhuma meta positiva, mas se orienta sobretudo pela ideia da crítica radical de tudo. Então, quer dizer, enxergar-se a si próprios como os destruidores de tudo e atribuir ao mesmo tempo a esta missão destrutiva um valor positivo em si mesmo, é claro que é um estado de espírito muito peculiar. Né? Você pega lá 20 pessoas, diz: nós vamos destruir tudo, e esta destruição de tudo é a única forma possível do bem, e este bem está encarnado em nós. Então, sem você levar em conta estes elementos, você não vai entender do que a escola de Frankfurt diz. E eles estão sempre com isso em vista, não interessa se o sujeito está analisando, quer dizer, uma obra de literatura, ou um estilo musical, ou um acontecimento da política, este desejo de encarnar por si a destruição de tudo e fazer desta destruição a única forma possível do bem, isso está por trás de tudo o que eles fizeram. Isso é a mesma coisa que dizer que os caras não eram um pouco loucos, né? Ao mesmo tempo, é claro que esse estado de espírito favorece muito a comunicação entre eles e qualquer pessoa que esteja revoltada contra o que quer que seja. Ou seja, o número de insatisfeitos no mundo é muito grande, tá certo? E a escola de Frankfurt é a própria insatisfação sistematizada, é a insatisfação geral. Tá certo? E sendo insatisfação geral, ela tem algo a dizer a qualquer insatisfação em particular. Quer dizer, a mulher que está insatisfeita com a vida doméstica, tá certo? O sujeito que pertence a uma minoria de imigrantes e que está insatisfeito com a sociedade em que vive, o camarada que está insatisfeito com o seu emprego. A escola de Frankfurt, como ela está falando da insatisfação geral, ela tem algo a dizer a cada uma dessas pessoas. Então, de certo modo, ela incorpora a linguagem geral de todas as insatisfações. Então, você vê que quando eu digo isso, eu estou usando em cima deles o mesmo preceito nietzschiano que eles usaram. Quer dizer, vamos ver qual é o fundamento psíquico, o fundamento emocional, a motivação emocional por trás das ideias. E a motivação, então, de todos os frankfurtianos é esta: fazer da destrutividade, da negatividade, a única forma possível do bem. Portanto, no entender deles, este é um mundo onde o bem só pode existir sob a forma invertida. Tá certo? Então vamos lá. Segue aqui o Robin Phillips. Marcuse é importante, mas não porque ele tenha sido capaz de elevar a sofística a inauditos níveis de distorção da verdade, mas porque o seu pensamento, voltado à corrupção da verdade, teve um papel formador na definição de boa parte do senso comum coletivo, ou mais precisamente, o contrassenso comum da nossa época. Conformador. Em 1968, quando os estudantes se revoltavam em Paris, eles puseram a cidade abaixo, carregando faixas que diziam Marx, Mal, Marcuse. Você vê aqui, Mao Tse-Tung é a encarnação mais perfeita do espírito de destruição, porque se você perguntar o que sobrou da obra de Mao Tse-Tung, sobrou 75 milhões de mortos. Isso foi só. Porque tudo o mais foi desfeito. Note bem que dentro do processo da Revolução Chinesa, um dos capítulos fundamentais foi a tal da Revolução Cultural. E a Revolução Cultural consistia em destruir todos os elementos de cultura tradicional chinesa, ao mesmo tempo onde o próprio Mao Tse-Tung copiava, de algum modo, a posição ou a figura do sábio chinês tradicional. Existe um livro, Red Star Over China, escrito por um eminente puxa-saco do regime maoísta, que foi Edgar Snow, em que ele diz claramente isso. Ele diz que em grande parte o sucesso do Mao se deve ao fato de que o povo o via não como um líder político, mas como uma espécie de Lao Tzu ou Confúcio. Quer dizer, que é o cara que encarnava a sabedoria tradicional da China. Mas como é que ele a encarnava? Ele a encarnava destruindo essa sabedoria tradicional e proibindo todos os seus símbolos. Eu me lembro que uma vez eu estava estudando o I Ching, jogava o I Ching com aquelas moedas, né? E uma amiga minha foi para a China e eu disse: ah, vê se você me acha aquelas varetas, né? Que eles vão com umas varetas, é um processo muito mais complexo. E ela chegou lá e voltou dizendo: olha, isso aí não existe em Pequim. Eles disseram para mim: não, isso aí você, se você encontrar, você vai encontrar alguma cidadezinha de interior muito atrasada, eles lá ainda têm isto, né? Também, você vê quando o meu amigo Ahmed voltou da China pela primeira vez, ele estava lá na Academia de Ciências da China. Foi o primeiro não chinês que foi admitido nessa academia, e é, para o meu gosto, o maior sinólogo do mundo. Ele disse o seguinte: ele disse, os chineses hoje, os chineses letrados, o pessoal da universidade e tal, eles não são capazes mais da mínima noção metafísica, eles não pegam mais. Se você fala o que é espírito, por exemplo, eles entendem apenas como psíquico, como atividade psíquica, eles não entendem mais o que é espírito. Daqui a pouco eu volto a este assunto de espírito e psíquica. Então, isso quer dizer que a revolução cultural do Mao Tse-Tung, de algum modo, funcionou. Esta revolução era voltada eminentemente contra os intelectuais, professores universitários, escritores, jornalistas, poetas, etc., etc. Toda esta gente foi, vamos dizer, muitos foram mortos, outros foram espancados e expulsos dos seus cargos, humilhados publicamente. Então, de algum modo, quando esses estudantes franceses associavam Mao e Marcuse, eles sabiam o que estavam fazendo, porque era realmente ali era a dialética da destruição. E quando você vê como o homem que encarnava essa destruição, que era o Mao Tse-Tung, representava ao mesmo tempo para multidões de pessoas o máximo valor positivo, até outro dia alguém colocou online, acho que foi a Canada Free Press, a foto do chinês prosternado diante de um altar de Mao Tse-Tung. Isso não no tempo de Mao Tse-Tung, mas agora, né? Então, isso quer dizer que a destruição era o único elemento positivo e a obra era eminentemente destrutiva. E é claro que da obra eminentemente destrutiva, o que sobra é apenas a destruição. Quer dizer, praticamente tudo o que Mao fez no seu tempo foi desfeito, quer dizer, a coletivização da agricultura foi desfeita, a estrutura comunista da propriedade foi desfeita, tudo foi desfeito, E veio o quê? Uma injeção de capital americano. Tá certo? Sobra o quê? Sobra a cúpula do Partido Comunista, que está apegada, né, ao seu poder, não vai largar a rapadura tão cedo. Mas se você disser de tudo o que se fez na China, desde a Revolução até agora, só o que sobrou foi isto, quer dizer, um grupo apegado ao poder, tá certo? Você se disser isso, você terá dito a verdade, foi só o que sobrou. Um outro elemento, uma outra pergunta que se pode fazer é o seguinte: olha, você tem 60 anos de cultura comunista na Rússia e nos países satélites, né? Na Rússia você tinha o maior movimento editorial do mundo, quer dizer, a editora estatal, Edições Progresso de Moscou, era um negócio extraordinário, os livros eram todos impressos, assim, milhões de exemplares. E se você perguntar o que sobrou da cultura comunista, né? A União Soviética tinha mais escritores, mais professores universitários que todo mundo, todo mundo sustentado pelo Estado, evidentemente. E de tudo que esse pessoal produziu na época, o que que dá para ler hoje? O que que tem algum interesse para quem quer que seja hoje? Você só tem, o que sobrou da Rússia foi a cultura antagônica, uma cultura adversária, né? O Solzhenitsyn, o Vladimir Bukovsky, toda essa gente, os dissidentes da cultura oficial, nada sobrou. E na China, é? Você pergunta de todo o investimento que foi feito para destruir a cultura antiga e instaurar a nova cultura socialista, o que que sobrou? Você pega o pessoal do PCdoB e pergunta para eles: quantos autores chineses comunistas você tem lido? Nada. Quer dizer, depois de Mao Tse-Tung, não tem mais nada. Tá certo? Então eu falo: mas co como é possível que vocês são tão comunistas e tão maoístas? Vocês não se interessam pela cultura que a China comunista criou? Não, eles não se interessam. E quando você vê, no Brasil, houve várias exposições da cultura chinesa, qual é a cultura chinesa que eles exportam para fazer uma boa imagem da China? A cultura tradicional que a Revolução Cultural foi feita para destruir. Cultura tradicional, portanto, que só existe nas exposições internacionais, não existe mais dentro da China. Quer dizer, realmente é só para inglês ver, é só uma vitrine. Tá certo? Então, este estado de espírito, vamos dizer, da destruição que se coloca como única coisa positiva, ou do mal que se afirma como bem, isso está no fundo de todo esse pessoal da escola de Frankfurt. E é claro que é impossível você não ver aí um estado de espírito doentio, ou até mesmo psicopático, é? Então vamos ver. Robert Young, esse é o prefácio para o livro do Marcuse, Negações, Ensaios em Teoria Crítica, disse que, aspas, mais que qualquer outro indivíduo no século XX, Marcuse foi entre os acadêmicos puros aquele que teve o efeito mais direto e profundo sobre os acontecimentos históricos. Naquele momento. Mas se você perguntar quantas pessoas leem Herbert Marcuse hoje, praticamente ninguém. Tá certo? Desse pessoal da escola de Frankfurt, os que são mais citados são o Walter Benjamin, o Habermas, que é, por assim dizer, é o mascote da turma, né? É o caçula da turma. E o Theodor Adorno, sobretudo sobre a parte musical. E um pouco o Georg Lukács. Marcuse parece que foi, vamos dizer, o episódio do qual o pessoal se envergonha um pouco, né? Então, se comparar o sucesso de Marcuse nos anos 60, 70 com o estado de esquecimento em que ele caiu depois, é uma coisa terrível, né? Então, vamos lá, a Escola de Frankfurt. Marcuse veio de uma geração de intelectuais que tinham experimentado a devastação da Primeira Guerra Mundial. Essa guerra sem sentido, junto com a gripe espanhola, que se lhe seguiu imediatamente e exterminou tantas pessoas quanto ela, produzir uma geração de intelectuais exaustos e cínicos, prontos para abraçar ou o falso otimismo do fascismo ou do marxismo. Note que a ideia da destruição como a única força positiva, ela também se impregnou no fascismo. E, aliás, essa é uma das características fundamentais das primeiras ideologias fascistas. Quem a produziu? Quem produziu foram eminentemente soldados que voltavam das trincheiras da Primeira Guerra, totalmente desiludidos com tudo, e que, para os quais, veja, você ficar 4 anos na trincheira, vendo seus amigos serem decepados ao lado, ver sangue para tudo quanto é lado, né? Depois você volta para o mundo burguês, das eleições, dos debates parlamentares, da moda, etc. Tudo isso lhe parece um artificialismo terrível. Então, a apologia que o fascismo faz, vamos dizer, da força e da violência, é exatamente a mesma apologia do negativo que você vê no pessoal da Escola de Frankfurt. Muitos dos que adotaram o segundo caminho, o marxismo, reuniram-se no Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, cujo nome era Instituto de Estudo Marxismo, na Alemanha. Esse movimento caracterizou-se por uma visão intelectual original, que veio a ser conhecida como Escola de Frankfurt. Essa visão era essencialmente marxista, mas com uma diferença. Enquanto Marx acreditava que o poder estava nas mãos daqueles que controlavam os meios de produção, a Escola de Frankfurt argumentava que quem tinha o poder eram aqueles que controlavam as instituições de cultura. A escola viria a incluir sociólogos, críticos de arte, psicólogos, filósofos, sexólogos, cientistas políticos e uma série de outros especialistas, determinados a converter o marxismo, uma teoria estritamente econômica, em uma realidade cultural. Então, presta bem atenção. Quando se fala daqueles que controlavam os meios de cultura, não era exatamente essa a perspectiva da Escola de Frankfurt, porque quem controla os meios de cultura são os seus proprietários, evidentemente. Então você recairia na mesma ideia da burguesia. Mas o paralelo que se faz aí é o seguinte: Marx dizia que a burguesia tem a propriedade nominal dos meios de produção, mas que estes estão, de fato, na mão do proletariado. Já estão na mão do proletariado. É ele que mexe com as máquinas, né? O burguês fica lá no escritório só fazendo conta. E, mutatis mutandis, quem controla os meios de comunicação e de cultura? Não são os seus proprietários, mas são aqueles que trabalham neles. Então são os intelectuais, são os jornalistas, são o pessoal do rádio e TV, etc, etc. Então esta é a classe que, de algum modo, já está no poder. Faltaria apenas ela tomar consciência de que já tem o poder na mão. E isso aconteceu efetivamente, né? Se você observa, por exemplo, isso aí por experiência própria no jornalismo brasileiro, eu lhe digo, os donos dos meios de comunicação raramente dão palpite no que é feito, seja na televisão, no jornal, etc, etc. O pessoal da redação decide tudo livremente, tá certo? E o dono jamais vai querer contrariá-los. Então, no caso dos meios de comunicação, há uma diferença fundamental, embora haja uma analogia, está aqui o proletário lidando com as máquinas e o burguês tendo a posse jurídica. E aqui você tem o proprietário, o burguês, tendo a posse jurídica dos meios de comunicação e os seus empregados, a classe média de intelectuais, pegando a mão na massa. Existe uma diferença fundamental, que o que o proletário faz na fábrica é produzir coisas. E o que o intelectual está fazendo nas escolas, nos jornais, na rádio, TV, etc, etc, já é produzir ideias, já é produzir influência. Tá certo? Então, é a mesma coisa que dizer, a intelectualidade está muito mais próxima de ter o poder na mão do que os proletários. Para tomar o poder, os proletários necessitam Eles necessitam fazer algo mais além do exercício da sua função de proletário. Quer dizer, não é porque o sujeito monta tratores ou automóveis que ele tem o poder, né? Mas o jornalista, na medida que ele escreve ou que ele fala, ele já está exercendo o poder. Então, quer dizer, o caminho é muito mais curto, o caminho da condição de agente de uma burguesia para a de centro autônomo de um poder é muito mais rápida no caso dos intelectuais, muito mais rápida e direta no caso dos intelectuais do que nos proletários, né? Marcuse é um intelectual-chave desse movimento, junto com Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Wilhelm Reich, Georg Lukács e muitos outros. Esses homens estavam desiludidos com a sociedade ocidental e os valores tradicionais. Lukács, que ajudou a fundar a escola, disse que o seu objetivo era responder à seguinte pergunta: quem nos salvará da civilização ocidental? Sim, mas eles estavam desiludidos com o próprio movimento comunista, desiludidos com o próprio marxismo, de algum modo, tanto que eles tiveram que refazê-lo. Terror e civilização são inseparáveis, escreveram Adorno e Horkheimer em A Dialética do Iluminismo. A solução para o terror era, portanto, simples: desmantelar a civilização. Só que esse desmantelamento também tem que ser feito através do terror, de modo que os elementos de terror que estão sempre presentes por toda a parte, que, portanto, os elementos de terror estão presentes tanto na civilização quanto na barbárie, agora eles se tornam o meio predominante de ação. Eles tendem a dominar todo o cenário, porque é, vamos dizer, a atividade da destruição é assumida como a única atividade possível, ou a única que faz sentido. Portanto, basta você reparar nisso aí, para você ver que tudo o que houve em matéria de terror e miséria no socialismo por toda a parte é absolutamente inevitável, porque esse é o único caminho possível. Não há outro, eles não estão propondo nada mais além da matança, nada mais além da destruição. Bom, acho que já ficou tarde, hein? 10 horas do Brasil. 10 horas? Quantas horas de aula foi aqui? 9 horas. Não, então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, aqui temos algumas perguntas que são bem ligadas ao tema aqui. Beto Moraes pergunta: o trabalho do negativo não é ele mesmo o fundamento das inversões que define a mentalidade revolucionária? Então, muito bem. Acontece que o negativo, por si mesmo, ele é impossível, ele vai resvalar no nada, no fim das contas. Então, o que acontece é que, em lugar dela, entra a inversão. A inversão, o rebaixamento, a caricaturação, etc. Por exemplo, quando é muito fácil o indivíduo falar: não, o nosso problema é a família patriarcal, então temos que destruí-la. Em primeiro lugar, a família patriarcal não existe mais há 100 anos, né? Mas eles ainda estão destruindo. Mas destruir qualquer estrutura familiar. Muito bem. Como será a organização depois? Isso é absolutamente impossível de você conceber outra coisa, tá certo? A não ser alguma caricatura, tipo assim, a família gay, a família comunitária, onde todo mundo é a suruba organizada. Quer dizer, não são formas de organização propriamente dita, elas só têm a função negativa. Quer dizer, substantivamente elas não podem existir, não podem existir, não podem prosperar, não pode dar em nada. Quer dizer, você vai entrar num experimentalismo sem fim. Tá certo? Então, nesta confusão, o que vai acabar predominando, no fim das contas, é a poligamia islâmica. Porque essa, pelo menos, tem uma forma, quer dizer, é uma estrutura legal, consolidada, identificável, tá certo? Então você cria um vazio e quem ocupa o vazio é o Islã, sem dúvida. Como, aliás, tá acontecendo, né? Quer dizer, se você falasse 30 ou 40 anos atrás: ora, daqui 30 ou 40 anos a força política mais ativa será o Islã, todo mundo ia rir na sua cara. Mas já era uma coisa altamente previsível naquele tempo. O René Guénon tinha dito isso já no começo dos anos 30, não, 1928. Ele disse isto. Quer dizer, ou restaura a Igreja Católica, ou vai ser o caos geral, ou vai ser a islamização. Então, A Igreja Católica já ficou fora de páreo, tá certo? Então, sobra duas coisas: o caos ou a islamização. Como o caos não é efetivamente uma força positiva, né? O caos é apenas uma coisa autodestrutiva, então o que que vem? Vem o Islã. Marcos Rezende pergunta: alguma pessoa consegue furar sozinha esse bloqueio que o senhor disse hoje e atingir a realidade? Digo, ó, mas sem dúvida, só a pessoa sozinha pode fazer isso. Isso tem que ser uma decisão pessoal. Quer dizer, na medida onde você necessita do apoio, da solidariedade, da aprovação de qualquer meio social possível, então você já entrou neste processo. Porque você não pode esquecer que o movimento revolucionário mundial, ele é a clave de toda a cultura contemporânea, de toda a cultura que ele próprio quer destruir. Quer dizer, tudo isso que você está vendo não é um movimento revolucionário contra alguma coisa. É um movimento revolucionário contra a sua fase anterior. É sempre assim. Tá certo? Então, isso aí não tem como você vencer mediante a adesão a um outro grupo, a um outro. Já, agora então eu vou me pegar na igreja tradicionalista, por exemplo. Isso não vai resolver o problema. Tá certo? Até, olha, até tem uma outra pergunta aqui que é muito oportuna neste ponto. Tony Pereira pergunta: estou no segundo semestre de arquitetura e desde o primeiro percebi que muitos professores eram críticos do movimento moderno. Infelizmente, em seguida revelou-se que a crítica era também ela revolucionária. Partia do movimento situacionista, que faz uma boa crítica da impessoalidade moderna, para em seguida aderir uma pseudopessoalidade inumana, e das concepções ecológicas que juntam coisas boas ou úteis, adaptação ao clima, etc., com uma avalanche de bobagem. Então é assim, quer dizer, é um grupo que substitui outro grupo. O que nós temos que fazer é, individualmente, sair, né, da corrente do movimento revolucionário. E isso não é difícil, porque você vai se apoiar naquilo que é a expressão dos escolásticos, naquilo que todos, sempre, em toda parte, acreditaram. Quer dizer, você vai ter que se pegar naqueles elementos que são permanentes na estrutura humana, que não estão condicionados a um período histórico. Tá certo? Quer dizer, como dizia Goethe, para você fugir da atualidade, você tem que buscar refúgio naquilo que nunca teve atualidade. E se você está raciocinando junto com Aristóteles, com Lao Tse, com Platão, com Santo Tomás de Aquino, etc., você não está no seu tempo. Ver essa, isso eu chamei isso de cronocentrismo. Por exemplo, eu tenho lido alguns livros sobre a história das cruzadas, livros escritos por historiadores altamente qualificados, que sabem tudo a respeito. Mas quando eles vão colocar o problema, quando vão equacionar um problema, eles colocam, por exemplo, colocam a seguinte coisa: como foi possível que as religiões recorressem a tal violência, né? Apelassem para a guerra, etc. Bom, mas essa é uma pergunta que só pode surgir, dizer, nos últimos 40 ou 50 anos. Porque a ideia, vamos dizer, da guerra como um elemento normal da humanidade está presente em todas as religiões, está presente no Antigo Testamento, está presente no Corão, está presente na Bhagavad Gita, tá certo? Então, de um ponto de vista da história universal, da humanidade, tá certo? A guerra é um acontecimento normal. Agora, na mentalidade pacifista de Nova York, quer dizer, o sujeito que levou uma vida confortável, toda protegidinha, etc., e que acredita que as religiões são elementos de paz, tá certo? Ou seja, já teve a sua mentalidade formada pela nova ordem mundial e pela ONU, então, para ele, é de fato uma coisa escandalosa que as religiões façam guerra, tá certo? Ora, e mais ainda, é evidente que se você somar todas as guerras de religião que houve desde o começo dos tempos, elas não mataram um centésimo do que as ideologias científicas modernas mataram. Então, por que a surpresa, né? Por exemplo, no caso das cruzadas, fala: olha, peraí. O Islã, por exemplo, o Islã começa como uma religião guerreira. Ele afirma o dever da Guerra Santa desde o primeiro momento. O Islã se propaga não pela proga. Pela pregação, ele se propaga pela ocupação de território, pelo ataque aos inimigos, desde a sua origem. Então, como estranhar que o Islã faça a guerra se ele já nasceu dizendo que ia fazer exatamente isto? Quer dizer, se o sujeito faz aquilo que ele prometeu fazer, o que que pode haver de tão estranho nisso e que tenha que ser explicado, né? Por outro lado, a reação das cruzadas fala: bom, os muçulmanos já estavam invadindo o Ocidente, atacando o Ocidente, fazia 6 séculos. Então, as cruzadas foram uma reação tardia e no, no, no, como pode você achar que é inexplicável, que precisa de uma explicação especial, né? Um fenômeno que é óbvio por si mesmo? Isso é comum a praticamente todos os historiadores da atualidade. Então você vê que, por mais que o sujeito estude, por melhor que seja a sua formação, o que vai determinar a base da sua visão do mundo são as comunicações de massa atuais. É a televisão, no fim das contas. E são, vamos dizer, valores bocós, adotados há 20 ou 30 anos, acabam formando a cabeça dos mais altos intelectuais. Por quê? O sujeito foi estudar história, ele estudou história. O cara que foi estudar filosofia, estudou filosofia. Nenhum deles se colocou o problema da sua formação como ser humano. Nenhum deles se colocou o seguinte objetivo: diz, olha, eu quero ser uma pessoa que está à vontade em todas as épocas, em todas as civilizações. Eu quero ser uma pessoa que não estranha ninguém. Aquele negócio do Pico della Mirandola, nil humano a me alienum puto, quer dizer, não, nada do que é humano me é estranho. Se você não quer ser isto, então você vai ser apenas mais um profissional universitário, que por mais que você estude, por mais que você evolua, você vai estar preso dentro de preconceitos bocós, tá certo? Que você pode adquirir no programa da Oprah Winfrey ou em outra fonte igualmente qualificada, tá certo? Então, por exemplo, você vê o entusiasmo geral pela pessoa do Mandela, não é isso? O que que é, se não isso? Quer dizer, esse indivíduo é colocado como um símbolo, né, de certas virtudes que supostamente são universais, a paz, o antirracismo, etc, etc. As pessoas aceitam o símbolo, elas não querem saber a realidade por trás. E quando você vê que até o Papa entra nessa conversa, então você vê que o poder da comunicação de massa hoje é uma coisa absurda, né? Mas esse poder só existe na medida em que você tenha a atualidade como sua referência, né? Quando você começa, vamos dizer, a viajar por outras épocas e começar a tratar as pessoas de outras épocas, civilizações, como seres humanos que são iguais a você, né? Você se livra disso automaticamente. Quer dizer, não é só uma questão de, vamos dizer, de aprendizado e educação, é uma questão de cultura da personalidade, né? De modo que você perca. O pessoal hoje fala tanto contra preconceito, mas tudo isto é preconceito, no fim das contas. Quer dizer, se o que os caras fazem numa outra época me parece muito estranho, então é porque eu estou preso na minha época, né? Então é aquele negócio do homem do seu tempo, né? Qualquer sujeito que vira manchete de jornal é um homem do seu tempo, né? Qualquer serial killer é um homem do seu tempo, claro, ele é um personagem típico de uma cena típica de uma determinada época, né? Agora, se você não quer ser atípico, você vai cair nisso. Agora, no momento que você se torna atípico, você absorve este legado, as atitudes, valores humanos universais, etc. Você não precisa mais disso. Né? A gente, quando você sabe alguma coisa, está profundamente consciente de algo, você não tem satisfação a prestar a opinião dos outros. Ao contrário, a sua obrigação é mudar a opinião dos outros. Né? Eu muitas vezes, a Roxane aqui vive me contando o que fulano ou fulano pensa a respeito de tal coisa. Eu digo, mas eu não quero saber o que ele pensa, porque eu já pensei a esse respeito. E ele não pensou, ele abriu a boca agora para dizer alguma coisa. Por que que eu tenho que me interessar pela opinião dele? Não é isso? Veja, a personalidade humana é um valor extraordinário e é a única força que existe. É? Você não precisa, vamos dizer, se você se esforça para adquirir conhecimento, então você vai ficar sabendo coisas que as outras pessoas não sabem. Hum? Então, se as outras pessoas não sabem, não é a elas que você tem que perguntar o que você tem de achar. É você que tem que dizer a elas. Então, você tem que se tornar um centro irradiante, uma força ativa. É? As pessoas não estão acostumadas com isso, por quê? Nós estamos mesmo na civilização de massas, todo mundo é um objeto passivo que é moldado pelo que os donos da voz pública dizem. Tá certo? Mas você não é obrigado a aceitar isto. E eu não sei por que as pessoas têm tanto medo. Ah, mas daí eu vou ficar sozinho. Mas você não nasceu sozinho, você não vai morrer sozinho. Quando você tem dor de dente, o seu bairro inteiro fica chorando por causa da dor de dente. Não, ninguém liga, é? Quando você. Para você perceber que você está sozinho, basta você precisar de um dinheiro emprestado e você vai ver como você está sozinho. Então, quer dizer, você aceitar esta condição de que nós somos seres eminentemente solitários, de que o contato humano é antes uma raridade, antes uma exceção do que a regra. Na hora que você absorver isso, você não precisa de mais todo este apoio. Então tá. Olha, hoje, como nós estamos com todos esses problemas, eu vou parar a aula por aqui mesmo e durante a semana vamos consertar todos esses problemas técnicos e semana que vem voltamos em melhores condições. Muito obrigado a todos, até a semana que vem.